E se você esquecer quando estiver por aí, andando pelo mundo sem parar, eu vou cantar pra você o que acabou de acontecer, pra ver se na memória você pode buscar. Eu tinha quase 30 anos, você não tinha ninguém pra dividir os planos e sonhar. Eu só queria ter paz e alguém pra ir à guerra me ajudar. Até o final, mas decidiu não pensar mais em mim. Não posso ficar com você, porque você pode desmoronar. Não adianta olhar pro telefone que não vai tocar, nem desligar a TV pra ver se não te ver vai me ajudar a superar. Conversar, levei minha gaita pra outro lugar. Mas 10 segundos depois eu não sabia como continuar. Gracias.